minha porta de novo. Tenho certeza que brigou com outro e veio procurar consolo aqui no meu colchão. E assim de cor e salteado, cada detalhe que vai acontecer aqui vai me beijar com vontade. Tira minha roupa dizendo que tá com saudade. Depois vai subir. É sempre assim. É só você ligar com ele pra lembrar que eu sou seu amor reserva. E no final das contas, eu que sofro na espera. É só você ligar com ele pra lembrar que sou seu amor reserva. E no final das contas, eu que sofro na espera. Zé Pegada de Vaqueiro, Zé Narciso acordeu de frentes iguais. Irá te capuçar com meu Ceará pro mundo, viu? Vai me beijar com vontade. Tira minha roupa dizendo que tá com saudade. Depois vai sumir. É sempre assim. É só você ligar com ele pra lembrar que sou seu amor é nova. E no final das contas, eu que sofro na espera. É só você brigar com ele. Acordeon!